Papá Romeu é Coimbra, sua linha de destinação e seu dia chega a tamanho pós-produzida. Autorizado usar a mão, previsto para chegar, tem um monte de código para 5420. Chame seu Pacífico, frequência 2288, alternativa 35-3. 3897, autorizado decolar, 130 graus, 12. Obrigado, decolar 10-32-897. Boa noite, contato na Banco Brasil, eu sou o Dr. Lema, falei o Gio 320. Deixa a vizinha para o 320, 38 na frente. 5, posso dar a alarma 0, pronto. Autorizado decolar, 140 graus, zona 1 norte. Autorizado decolar, zona 1 norte. Deu pra frente. Isso, 97, chame 78, que na frequência 28, decimal 35, alternativa 23, decimal 8. Ok, 223, área 1238, 2297. Decolou aos 28, chame controle no 20, decimal 8. 208, vou no meio 4, obrigado. Você ligou no meio 45, decolar, você escuta. Estou no meio 45, boa noite, quanto a cadastro, e matei o nível de 360, dia sai de salvo ano. 360, salvo ano, meio 400. Autorizado da Luba. Luba, agora 645. Só mais à esquerda da está. Desautorizado, quer falar? 150 graus, 12, ó. Pelo menos 45, firma Tenejo 400. 400, meu consenso, obrigado. 3283, ou 31, chame o controle 120, décima 8. Obrigado, uma boa noite. Alô, Chané 6259. Autorizado. A linha emitir. Isso é para 2006, a gente está fazendo uma nova autorização e ela está sendo forte estabilizada. Dia 45, chame C35, frequência 12, decimal 35, alternativa 23, decimal 8. 235, 230, obrigado. 3283, vai Alessa. Alessa, muito obrigado. Do comando 35, chame o controle 920 decima 8. Fechar a 959, boa noite, contato com a Tata Supervia, Sérgio Salvo Ono, para o nível de 360. Após 2000, autoriza a proteção? 2010, Ele é assim de chame tudo, frequência da noite, sinal lá de 18, 9, uma boa noite. Ajustado no 0 no 9. Chame de base para final, pela direita, pistão no 7. Chama de nosso base para final, foi na direita, pistão no 7, não vai fazer para aqui. Ativar 35, decimal 3. 788, 1353. Obrigado, uma boa noite. Pode. Pode. Charlie Martins, a sua indicação do seu via, chega do Block para 406, ajuste ao 019. Autorizado do seu via, chega do Block na Prolia Logonha, para que você está chegando. Boa noite, pessoal. Via chegada da Boa Noite 1 para o nível de voo 050. Boa Noite 1, nível de voo 050 com 3210. Alô, Panamá 259, chama C35, frequência 1228-35, alternativa 23-8. 2235-238-0258. Rafa Romeu Romeu Quindy, no solo 42, autorizado 180 graus e 77. Estamos estacionados, frequência 2. Azul 271, autorizado decolar, 140 graus, 109. A linha cola, azul 271. Azul 2781, decolou aos 44, chama o controle 920-8. 208, RPA. Salvador, uma boa, azul 2781. 2781, boa noite. Se você não tem jeito, 60 com o pino, eu preciso pegar o pino. Ah, tá. Só um pouquinho, eu vou ver o que eu faço aqui. 290 do Sotara 2003, isso daí foi o estúdio ataque, está estabilizado no localizador. Você já sabe aqui, o único ingresso sanitário está liberado? Está livre. Obrigado. Encontrar o localizador para 3290. Está se aproximando de bom e a intenção é fazer o cancelamento quando mais próximo está autorizado voar direto para o final. Eu posso para o cancelamento, que eu quero voar direto para o final de água. Sim, eu vou para o cancelamento, tá? Gol no 705, autorizado decolar, pista 10, 160 graus, 099. Autorizado decolar, pista 10, gol 705. Voo 705, decolou 54, chama o controle 120, décima 8. 208, boa noite. Vamos para o cancelamento, na proa da viagem. Saima 15, o plano modificado ao 2, voo 954, luta para o M510, Luiz Piazza, posso usar algum campo. Boa noite, voo 705, decola 1300, Campo Uno. 705, boa noite, contato 10-3-3-6-0, via saída Campo Uno. Sobe via 360, voo 705. Mike Índio, quem tá aí? João Felipe. Ô, João Pedro, um abraço, composto. Como? Apesar de aliança 10, o São 390. São 3290, chama Itália na frequência, uma noite, última lá e 5. Eu estou vendo com 5 a todos, tá? 3290, só. Ok. Salvador está 3290 e ele está 10. Então 3290, continua a aproximação, autorizado o pouso, 150 graus, 109. Gostei de uma data de relação em pouso, 3290. Autorizado o pouso, 150 graus, 109. Então 3290. Autorizado o pouso, da 10, está 3290. No solo 59, linha da direita, solo 9, 9. 2 ou 9? 1 ou 7? Tem mais quem deixando a torre Salvador, na sequência, no outro lado. Deixa aí mais quem deixa a torre Salvador, 1 ou 8, décima 9, 5. Papa Romeo Charlie, Mike India, continue descendo em condições visuais para o tráfego da pista 17. Está autorizado direto final. Ajuste de altímetro no 09. Chame visual com a pista. Charlie, Mike India, visual com a pista. Papa Romeo Charlie, Mike India, avistado, autorizado pouso no 17, 160 grau, 089. Isso, alternativa 35 decimal 3. 288 e 353, boa. 705, chame o seu 35, frequência 1-2-2-3-5, alternativa 1-2-3-8. 2-2-3-2-3-2, é isso? 2835, alternativa 1-2-3-8. 35, alternativa 2-3-8, boa noite. Romeu Charlie Mike India no solo 03, autorizado o táxi para os hangares. Qual o local? minutos ou 30 segundos para decolar, pode alinhar já? Autorizado. Alinha, Mansur 1, 099. Autorizado decolar 150 graus 079. Decolar, bom, certo.